papo furado, rio sem cena. Não tem cena, sem problema, a gente monta a nossa cena. Procura vitória em apenas um round, na eterna batalha que é o underground. E isso aqui é a prova, é o último round. Tu quer verdade ou a fraude? A vitória ou desastre, tem uma impressão que pau. Entramos de nocaute. Desculpa, amigo, porque eu sei que demorou pra chegar, mas chegou, se prepara pra escutar. Sim, é desse jeito que eu vim. Tu nunca viu um grupo chegando desse jeito, e foi assim que eu vim. Se sua incapacidade impede que tu se renda, nós te derruba na luta e ainda sai que nem lenda. Pude entender que nessa luta não há retroceder. Tantos conflitos que passei por aí, nem qualquer tapa vai me fazer cair. Não. Que pena, chegamos e acabamos com os peso pena, ultrapassando igual cena. Quem tá atrasado se antena. Não Premiere, né? Gringolândia, Timbalense. Só um maluco do Fabrão, beat novo apenas. Mais de 100 noites viradas, compondo as bases pesadas. Subindo aos poucos escada, cada degrau vale a pena. Se engrena, é só o começo da cena. De 10 amigos que escutava, agora eu vejo centenas. E se quiser pressionar, já é. Vamos até onde der, onde não der. Não foi de rolê que eu pus o pé na arena. Não tem regresso, pra quem vê conta só restam dois versos. Enquanto o universo é diverso, taca no play, joga o pano e a cena. Não tava escrito, mas eu pude escrever nas páginas que o meu destino é ganhar. Se eu vim até aqui, não foi pra voltar. Não. Esqueço pena, se foram, que pena. Foram apenas centenas, cenas deletadas pelas três novas dezenas que em cena não brinca. Brenfa 30-30, vem o casulo fechadão. É esse bonde que trinca. Renasci da cinza com as armas de Jorge. Corpo fechado pra que não me toque. Verso swingado quebrando na estrofe. É a expansão coquetel molotov. Expressão sem repressão na arte que nós desenvolve. Luz, câmera e ação enquanto a panela explode. Vários perdem seu valor. Eu peço apenas meu acesso. Compro a passagem de ida e embarco nesse expresso. E me expresso no trabalho pro sucesso. Manifesto parte 1. Mixtape, universo adverso.